Rápidos Cast. Agora. Ok, gente, bem-vindos a essa edição especial do Rápidos Cast. Eu sou o MP, seu host, e chamei reforço. Felipe, tudo bem? Tudo bem, MP, e aí, pessoal? Isso aí, olha, eu vou referenciar essa edição especial aqui no nosso programa sobre o Dominaria mesmo, talvez até no programa de pré-release, se tiver algum, e no próximo episódio completo, né, porque isso aqui é só uma edição para cobrir o que aconteceu em Dominaria, assim, não fica muito grande o próximo episódio, porque saíram muitas cartas de Dominaria, eu nem contei quantas, deve ser umas 50, assim, e por aí, né, de 50. Acho que foi mais, hein? É, possivelmente mais, né? Lá pro 100, hein? Olha, o arquivo em inglês tinha mais de 50 páginas e tinha página ali que tinha 4 cartas. Foi bastante coisa, eu não cheguei a contar. Não, foi bem mais que 50, é verdade. No mínimo 100 cartas, um terço aí da coleção. Mais de um terço da coleção já foi spoilado. Mas a gente vai cobrir as mecânicas também, mudança de regra, tudo mais. Assim fica mais light o resto do programa, tá? Então, começando direto, Felipe, começar só pela história, né, que aconteceu. Vazou aí na internet o texto em chinês, acho, das mudanças de regra, que toda edição que sai, eles atualizam as regras e lançam um textinho ali explicativo de carta por carta, pelo menos das que podem dar problema, coisas assim, né? É aqueles textos que nós nunca lemos, sabe? Exatamente. Isso. Mas tem toda a coleção. Então, tem tudo de novo que a coleção traz e as cartas que podem dar problema, aquelas cartas mais bizonhas ou aquelas cartas que utilizam as habilidades novas. Então, Dominaria foi spoilada completamente, né? A Wizards conseguiu lidar com isso de forma muito interessante. Eles soltaram uma nota muito rápido, né, dizendo que o que aconteceu, o que eles vão mudar na programação de artigos e de semana de spoiler deles, para poder não deixar um gap tão grande, né, entre a semana de spoilers e o pessoal já saber o que está acontecendo, e eles também disponibilizarem esse artigo em todas as línguas. Então você pode ir no próprio site da Wizards e baixar esse arquivo e ler. Agora tem um problema com isso, Felipe, eu já identifiquei erros no arquivo em português, cara. Eu acho que não deu tempo deles fazerem a última revisão, né? Se bem que se saiu no chinês, era pra já ter soltado pro povo, né? Eu não sei se isso é comum, né, também de ter erro. Pode ser, pode não ser, mas eu encontrei erros assim. Tem carta que tá faltando nos arquivos em português e tem cartas que estão erradas. Um exemplo, que inclusive é um exemplo grave, tem uma pedra de mana que ela tepa para adicionar uma mana incolor para cada pedra de mana com o nome dela. Uhum. Aí você fala, bom, um custo normal de uma pedra dessa é 3 manas, né? Porque ela não entra em jogo virado, então ela é pior que um monólito se só tiver ela. E é como um Sol Ring, né, por 3 manas, se tiver uma outra em jogo. Só que em português está como uma mana essa carta. Se chama fragmento de pedra de energia. E em inglês está com 3, que é o custo verdadeiro, custa 3, né? Então é só para o pessoal. Que diferença. Aqui é um Sol Ring, quase, né? E lá fora é uma coisa bem comunzona, assim. Então... Com uma mana joga em tudo, né? Vai pro tronco. A Wizards não faz mais pedra de mana de uma mana, assim. Acho que vai demorar muito pra gente ver a próxima, se a gente ver. Só lembrando, as cartas que nós vamos utilizar aqui como exemplos não tem raridade, porque nesse arquivo não dá pra saber a raridade delas, então você pode até especular aí se vai ser comum, incomum ou rara, ou mítica, né? E começando então pelo tema da edição, Felipe, é um tema lendário, cara. Sim, é curioso. Eles estão capitalizando na noção de nostalgia, né? Uhum. E, inclusive, isso está dentro dos boosters. Cada booster vai ter, no mínimo, uma carta lendária. Uma carta ou uma criatura lendária? Ah, boa pergunta. Eu acho que é uma carta, porque agora tem... A gente vai falar, né, feitiços lendários. Exatamente. Você está com o arquivo aí aberto? Não estou. Vamos procurar e verificar isso aí. Ok, mas enquanto isso a gente continua aqui falando. Certeza. Porque além de ter uma lendária em cada booster, pelo menos uma, né, tem mudança de regra visando aí um contexto maior do Magic inteiro, né? Primeira mudança de regra é algo que já dava para ser visto lá nas demonstrações do Magic Arena, né? Uhum. Que perceberam que algumas cartas que estavam dando direto diziam qualquer alvo, não diziam jogador ou planinauta, né? Porque agora você não pode mais redirecionar dano a planinautas. Agora você pode visar o Planinalto direto quando você tem uma mágica como raio, por exemplo. Então o texto das cartas fica como ele mostra aqui no Relâmpago do Mago, que é uma carta nova, custa duas e uma vermelha, uma mágica instantânea. E diz Relâmpago do Mago, custa esta mágica, né, custa dois a menos para ser conjurada se você controla um mago. E ela causa 3 pontos de dano a qualquer alvo. Esse é o texto, tá? Antigamente era 3 pontos de dano a criatura, jogador, alvo. Agora é a qualquer alvo. É uma mudança até que interessante. Meu problema são as erratas, né? Mas. São mais de 700 cartas com errata agora, né? Tem que ver como ficam aquelas cartas que visavam dano direto a um jogador só, como Blightning, por exemplo. Eu acredito que todas essas cartas vão ter o texto alterado para jogador ou Planinauta, porque faz sentido, né? Se você pode visar um jogador, você pode visar um Planinauta. Mas é interessante esperar a atualização do Gather para ver realmente o que mudou. Aí a gente pode ficar de olho, se algum ouvinte aí também tiver um radar melhor, avisa a gente. Para mim é uma mudança que só afeta praticamente decks de Burn, que são vermelhos na maioria, né? E fica menos confuso e mais intuitivo interagir com planinautas dessa maneira, o que é bom para o jogo, para o Vai jogador novo. escapar o, por exemplo, Leyline, né? O exemplo clássico, o cara tá com Leyline, você vai poder matar o Planinauta dele. Então, a Leyline branca, né? Você não pode Exatamente. visar ele com raio, mas pode visar Planinauta. Isso é verdade, é uma interação aí de Modern, né? Até de Legacy, que pode vir a ser útil. Mas também, Felipe, pode acontecer uma outra coisa. Não permite que o Burn passe por cartas que dão Hexproof ou proteção para uma permanente sua. O Amuleto Simic é um desses exemplos, né? Ele dá Hexproof para todas as suas permanentes. Então, é uma maneira que, eu tô com um Burn aqui, posso dar no rosto do meu oponente, mas eu não consigo dar no Planinauta dele, porque o Planinauta dele tem Hexproof por algum motivo, né? Exatamente, vai mudar algumas interações do jogo. Mas E mesmo assim são algumas poucas, viu, cartas, cara? algumas cartas mais obscuras, talvez você fique na dúvida para qual texto alterada. Mas parece que cartas como Price of Progress, né, Preço do Progresso e. Deixa eu ver alguma outra. Assim que leva em conta as coisas do jogador, não pode ser direcionada, né? Ah, é verdade. Mas é bom a gente esperar realmente para ver o que acontece com os É textos isso, dessas eu cartas. entendi pelo menos, né? Quando qualquer coisa que envolva uma contagem ou uma propriedade, entre aspas, do jogador, não vai poder ser dado em Planinauta. O resto vai poder. Ok. E além disso, Ah, cara. uma Oi. dúvida que eu tenho, talvez alguém responda. E aquelas que, por exemplo, dão 4 de dano em cada jogador? É verdade. Eu acho que quando não tinha a palavra alvo, podia. Você podia redirecionar porque Isso. você era a fonte do alvo. Você era a fonte da mágica. Então você podia escolher redirecionar. Tu imagina que da agora não vai poder mais. Ou você. Essa mudança pelo jeito que tá escrito, né? Ou você adapta, né? Causa 4 de dano a cada jogador, ou 4 de dano. É Então, que é fica que aí como dá em complicado, né? você também, exatamente, por simplificação, já tá no Quatro de Gather. dano a cada jogador ou cada planinauta que ele controla, alguma coisa assim. Não, não tá no Gather ainda. Então é uma coisa que vamos esperar. Mas assim, são casos específicos, situações nas quais essa mudança beneficia um deck não devem acontecer muito. Então, no geral, eu acho que a mudança é boa, deixa o jogo mais simples e intuitivo. Sim, é mais fácil a escrita e tudo, mas é uma coisa meio chata, né? Acontece. Eu aguardo agora com bastante ansiedade aquele Bolt com texto centralizado com uma linha de texto só que diz cause 3 de dano a qualquer alvo. Com certeza. Quem sabe não iluminar. Eu acho difícil, mas Também, mas voltaram com elfos, né? De lá, não é? voltar em Coftila no ar. Mas antes disso, vamos. Bom, Felipe, você achou então a notícia aí? É criatura lendária em cada booster mesmo, né? Exatamente, então os encantamentos feitiços não necessariamente tem um. Ok. Mas pelo que nós vimos até aqui, Pode tem ter. muita criatura lendária. Sim. Muita mesmo. Será que vai dar uma diferença nos decks aí de mais quebradinho e não quatro de cada coisa? Pode ser. E tem mais uma coisa, né, cara? Falando em criatura lendária, tem uma novidade estética nas criaturas lendárias em todas as edições daqui pra frente. Exatamente, né? Vai ter floreios. Floreios. Onde vai ser Terão floreios? floreios. No nome da carta, não? Cartas lendárias que não são planinautas. Ok, cartas lendárias. Muito bem. É legal, é mais uma coisinha aí pra, por exemplo, a minha coleção, né? Minha coleção de lendas já ficaria mais bonitinha, diferente, assim, se todas as cartas tivessem essa correção. É que infelizmente tem uma quantidade enorme de lendas, de diversos frames, e tipos, e cores, e bordas, tem borda branca e tal, então complica. É, o negócio vai longe. Vamos um pouquinho para feitiços lendários, são uma nova Boa. categoria de feitiço, né? Agora tem feitiço barra lendário, um super tipo dentro do feitiço. Dão um exemplo aqui, né? Explosão ruinosa de Urza é 4 e uma branca, então 5 manas para um feitiço lendário. E a mecânica de feitiço lendário é assim: você só pode conjurar um feitiço lendário se controlar uma criatura lendária ou um Planeswalker lendário. Né? Não adianta controlar terreno lendário, não, nem artefato lendário, tem que ser criatura ou planinauta. É, no caso da explosão rúnica de Urza por 5 manas, exila todos os permanentes que não sejam terrenos nem lendários. É, esse é um. Achei meio estranho, mas é uma saída boa até, né? Porque senão qual o sentido, né, de ser um. Uma não permanente lendária, né? É, primeiro sobre o super tipo, né? É, não tem muita coisa de lendário aí. É, É, exatamente. não tem por que ser lendário. Poderia ser, por exemplo, feitiço. É, sei lá, uma outra coisa, vai. Podia Feitiço ser a questão do. fodástico, vai. É. Né? Do esquema do épico, né? Não, eles Mas estão não pode usando. usar épico. É, então, épico eu acho que é mais lendário do que esses feitiços aí, que exigem que você controle uma permanente lendária. Quer dizer, criatura planinauta, né? Tem mais cara de ser lendário, porque ele coloca restrições a você. Assim como uma permanente lendária coloca uma restrição a você, que você não pode baixar outra. Ou melhor, se É, você baixar uma outra, você tem que escolher uma delas. teria que ser um evento único e tal, mas até aí já Então, a meio que escolha já tem, né? da palavra, ela pode te levar a algum tipo de engano, entendeu? Eu acho que é uma escolha infeliz. Né? Poderia ser, como eu falei, fodástico ou alguma outra coisa. É uma escolha de palavra infeliz, porque assim, a única relação lendária que tem é você precisa controlar uma criatura ou planinauta, uma criatura lendária ou planinauta. Mas. É, e teoricamente tem a questão de flavor, né? Que vai representar um momento. Mas até aí não precisava ter o super tipo lendário. Exato, exato. É, mas enfim, está feito isso. Não sabemos se vai ser uma coisa que vai voltar com frequência, mas eu achei esquisito, cara. Imagino que não, porque não é uma coisa comum de você ter. Sem essa questão da temática, né, de lendários, onde você tem um set com muitas lendas, você não vai usar nenhum, feitiço lendário. É, e assim, só pra esclarecer, né, você pode ter quantos feitiços lendários você quiser na pilha, tá? E mesmo que a criatura lendária seja removida quando eles estão na pilha, eles ainda resolvem normalmente. Então tá aí, acho que essas coisas só complicam. E, inclusive, eu lendo esse texto, tive a impressão de que a edição tá muito complicada de ser jogada, mas é que o texto ele é feito com as regras e só com as cartas que podem dar problema. Então eu acho um pouco cedo para concluir que a edição tá bem complexa. O que que você acha? É, eu acho que é um pouco cedo para concluir isso, sim. Mas assim, ter várias lendas, uma questão já é por si só já dificulta, né, do padrão. Essa novos tipos de cartas sempre são complicados. A gente vai ter uma mudança na regra, né, nessa questão do dano, então sim, vai ser um pouco mais complicado. Mas não acho que é tanto assim, não. É, quando você junta tudo, de fato vai ser complicado. É, vamos mudar agora para mais uma mudança. Essa foi uma mudança estética, não é mudança de regra. A expressão reserva de mana foi removida dos textos dos cards, tá? Então você não vai ver mais, adiciona tanto a sua reserva de mana. E o exemplo que eles dão, já vai ser reprintado agora em Dominar, é Elfos de Llanowar. Isso mesmo, depois de muito tempo mesmo, a Wizards volta com um Mana Dork de uma mana no Quando eles falaram que não Standard. queriam, né? Eles não queriam mais. É, Mana Rock também, eles estão evitando Mana Rock de uma mana, não tem mais. Mana Dork de uma não tem raio, muito difícil voltar. É, mas aqui eu acho que é mais pelo flavor e pela nostalgia, né? Eles Sim. devem ter. Tomado esse kick aí, pensado no Standard por um ano inteiro, né, enquanto o Llanowar estiver ainda no Standard, para poder não permitir que algum deck saia do controle, porque não que a carta seja tão absurda, mas ela leva a curvas que podem não ser muito divertidas. Eu acho que era esse o ângulo que eles estavam dando, não é? Quando decidiram não printar mais ele no Standard. Sim, é, nesse, é, pra essa direção, né? Que você já sai no. sei lá, no turno 3, né? Isso, o teu oponente tá no turno 1, você tá na terceira mana. Aí pode ser uma curva bem injusta. E também fica, de fato, né, fica difícil da... eu acho que impõe restrições ao design de cartas de custo 1 e 2 no Standard. Mas aí você volta com o Bolt, tá tudo resolvido. Boa, Felipe. Além disso, eu acho que vai ficar limpo o texto. Eu adoro, eu quero ver a arte desse Lanoir. Essas cartas não têm arte ainda, né? Eu quero ver muito a arte, eu quero ter um Lanoir desse, porque o texto vai ser bem limpo, né? Vai ser adiciona verde, verde, só isso. Não tem mais nada escrito, é muito legal. Exatamente. Fica mais limpo, fica mais Hearthstone. Nossa. Eles estão tentando limpar, né? Isso aí. E Felipe tem uma nova mecânica agora chamada Resistência à Magia da Cor. É resistência à magia preta, resistência à magia branca. Ou seja, não é resistência contra a cor. É proteção contra a cor. É simplesmente essa criatura. É metade de proteção, né? Essa criatura não pode ser alvo de mágicas daquela cor. Ela pode ser alvo de habilidade. Ah, eu não gosto. Ah, não, não. Habilidade também não. Não, só não. Só não entra a parte do combate. Isso, eu vou dar o exemplo aqui do Cavaleiro da Graça. O Wizards trouxe pra gente dois cavaleiros, um branco e um preto, pra dar aquela sensação de nostalgia, né? A versão 2018 dos Cavaleiros Branco e Preto. O da Graça é uma e uma branca, 2-2 iniciativa. Ele tem resistência à magia preta, ou seja, ele não pode ser alvo de mágica preta nem de habilidade preta. E ele tem +1/+0 enquanto um oponente, um jogador, qualquer jogador controlar uma permanente preta. Não é um oponente não, qualquer jogador. A carta é boa, cara. Eu gosto mais de Cavaleiro Branco e Cavaleiro Negro. Sabe por que eu gosto disso aí? Porque é uma Hexproof mais fraca. E Hexproof é um baita problema você fazer cartas e lançar cartas com Hexproof, porque é não interativo, né? E isso pode ser frustrante muitas vezes. Então quando você lança uma mecânica que lembra Hexproof, é tão fácil de entender quanto, mas que é um pouquinho mais fraca, acho que ajuda. Mas aí fica aquela coisa, a gente não quer dar proteção, não quer dar travessia, não quer... Isso aqui é um meio termo entre proteção e Hexproof, né? Se você pensar, se você tiver contra um deck mono black, aí ferrou, meu. Você só tem como parar um bicho desse com combate, né? Mas você não pode dar chupa-cabra, não pode dar murder, não pode fazer nada. Mas ainda assim você tem uma saída, né? Você tem a saída que seria contra uma proteção contra o preto, que é o combate. Você tem uma saída que seria contra a Hexproof, que é jogar com uma outra cor. E eu gosto porque é um downgrade de resistência à magia. É por isso. Mas aí daí o cara mete um argumento ali: proteção é ruim porque é uma habilidade que não é divertida e tal. Isso aí dando mesmo. O cara vai falar: eu tô jogando aqui com a minha cor e o cara tem proteção contra essa cor. Tem Hexproof contra essa cor. Não, mas assim, você raramente vai jogar de uma cor só e você tem as outras saídas, né? Não é uma proteção completa, nem uma Hexproof completa, como eu falei. Então, eu acho que é um passo no caminho certo. Talvez não seja a habilidade ideal final, né? Pra você representar um tipo de proteção. Mas é um passo no caminho certo. Eu gosto. Eu gosto do passo. Falando em passo, Felipe, vamos dar um passo na história aqui do Magic. Tem um tipo de encantamento também, chamado Saga. Não é encantamento lendário, tá? É simplesmente um tipo de encantamento. Não tinha encantamento Quest antigamente? Uhum. Então agora tem Saga. Dá um exemplo aqui de História de Benalha, como funciona. É uma e duas brancas, encantamento Saga, conforme entra no campo de batalha. E conforme ele entra e após a sua etapa de compra, adicione um marcador de conhecimento e sacrifique após o terceiro marcador. Quando ganha o primeiro ou o segundo marcador, você cria uma ficha 2-2 com vigilância de cavaleiro. E quando ganha o terceiro marcador, os cavaleiros que se controlam ganham +2/+1 até o final do turno. Então, esse negócio... Tá, é legalzinho, é bonitinho o nome, né? Saga, porque a cada turno, assim, quando entra faz uma coisa. No turno seguinte, logo no começo da tua principal. É como se fosse o trigger da relíquia da coalizão, né? No começo da tua principal, da tua primeira principal, ele trigger de novo. E aí na outra principal ele trigger de novo também, no próximo turno, né? E ele vai dando esses bonuzinhos ao longo, então, de 3 turnos, né? No caso aqui, História de Benalha, Um bicho 3 manas, 2/2, início é vigilância, não é bom. Mas se você puder colocar mais um bicho 2/2 vigilância no próximo turno, por 3 manas só, né? Já fica bom, porque você tem 4 de poder, 4 de resistência, por 3 manas. E no outro turno ainda, eles ganham mais 2, mais 1, lembrando que eles já têm vigilância. É, não sei, me pareceu fraquinho. É, eu acho interessante, eu acho que tem valor aí, assim. É, você possibilita que uma carta faça coisas diferentes em turnos diferentes. É alta complexidade, mas abre um espaço de design ferrado. Não, interessante. Essa em particular me pareceu um pouquinho fraca. Ah, sim. É, essa aqui, sim, para limitado é muito bom, mas fora do limitado parece fraca. A gente não sabe a raridade, né? Tem cara de ser uma coisa rara mesmo, pelo nível de complexidade. É bom lembrar que, assim, são marcadores, né? Então, antes de receber o terceiro marcador, se você blinkar essa permanente... É, ela volta para zero marcadores, então você vai contar as sagas de binário de novo, pôr os cavaleiros de novo, né? Então você pode remover os marcadores com alguma habilidade, com proliferar você pode pôr mais marcadores para fazer o oponente sacrificar dele. Então tem algumas interações aí que tem que ser pensadas, né? É, a única coisa que eu não sei é assim, você sacrifica quando ele tiver 3 marcadores, ou você sacrifica quando você coloca o terceiro marcador? É, na sua etapa de combo, depois da sua etapa de combo. É quando você coloca, sacrifica após 3. Mas precisa dar o trigger, né? Sim, assim, a habilidade de colocar o marcador não vai para a pilha. O trigger é que vai para a pilha, esse trigger aí de quando recebe o marcador faz alguma coisa. Mas aí, se o cara proliferou, foi para 3. Aí você chegou no seu turno, foi para 4. Não. Se o cara proliferou e foi para 3, assim que atingiu 3, ele triga a habilidade. Os cavaleiros se controlam e recebem mais 2, mais 1. E aí, depois de trigar essa habilidade, na verdade, enquanto a habilidade está na pilha, você já sacrificou a história de Benalha. Não, isso não acontece só quando desencadeia a habilidade de... Depois da fase de compra. Não, ele está dizendo assim, sacrifique após 3. Então, é um efeito que você precisa... Se receber o terceiro, então você sacrifica. Ok. É isso. É, então, como a gente falou, um tema lendário. Nessa edição também chegando muito como Kamigawa feita do jeito certo, né? Kamigawa 2. Esperamos, né? É, assim, seja do jeito certo. É, então, eu acho cedo para dizer que é do jeito certo, mas... Tá melhor, pelo menos em tema, assim, eles estão fazendo alguma coisa útil com o tema lendário. E eu acho que, para representar bastante isso, é a Mox Nova que a gente tem que falar, Felipe. Depois da Mox Opal, né? A Mox Opal foi o que, 2011, ali? Nova Firex? Deve fazer uns 7 anos. Nós temos faz um tempinho já. Faz um tempo, nós temos uma nova Mox, é Mox de Âmbar, né? Se você pensa que adiciona mana vermelha, alguma coisa, não. Âmbar até que lembra mana vermelha. É, 0 manas, artefato lendário também. E tapa adiciona uma mana de qualquer cor dentre as criaturas lendárias ou planeswalkers lendários que você controla. Tá? O texto aqui em português, certo? É dentre as criaturas e planinautas lendários que você controla. Mas eu fui ver, tirar dúvida em inglês, ler o texto aqui também. Criatura também tem que ser lendária. Tá? Então, não é o tipo de carta que você vai baixar no turno zero. É, não adianta você ter um berço de Géia que não vai gerar verde. Você precisa ter uma criatura ou planalta lendário no campo de batalha para isso aqui gerar algum tipo de mana. Então, como turno 1, é muito difícil usar isso aqui. É, mas a partir do 2... Aí dá para brincar. Exatamente. Interessante. Mas eu acho que depois de tanto tempo eles fizeram certo. Assim, essa Mox não é apelona. Se ela vê jogo, vai ser em contextos bem específicos. Lembra um pouquinho a Opala, né? Mas a Opala ainda é apelona por causa do Affinity. Você pode usar ela no turno 1. Aqui eu acho muito difícil você tirar bastante vantagem dela. Vai ser bem mais específica ainda, né? E ainda é um artefato lendário, então não pode ter mais de uma. É, vamos ver, né? Vai que tem um. Uma criatura de custo zero aí, um kobold lendário. Bom, pode ser kobold lendário de custo zero. É boa. Vamos ver. Às vezes aí é só colocar uma cor nele que já era. Tem um novo termo também que vai aparecer nas cartas. Olha quanta coisa nova vai mudar nessa edição, cara. O novo termo se chama histórico. E o que, que é histórico? Artefato, criatura lendária, qualquer card lendário e saga. São cards históricos, né? O exemplo que tem aqui é uma lenda. Olha só, Joira, capitã dos bons ventos. Sim, a Joira assumiu como capitã. Custa 2, uma azul e uma vermelha. Criatura lendária, humano artesão. É 3/3, 4/3, 3/3. Toda vez que você conjura uma mágica histórica, compre um card. É isso. Então, mágica histórica são qualquer artefato, qualquer card lendário e sagas. Eu achei bem estranho isso aí de qualquer artefato. Eu também, cara. Não tem muito flavor, não. Quer dizer que esse... Como é que é o nome do tambor do Affinity? Springleaf Evernice. É, ou o jarro lá do Affinity também. Quer dizer que esse jarro do Affinity aqui, que eu tenho 4 no deck, 4 na mesa, são históricos? Exatamente. Bizarro isso. É, sim. Mas cards lendários, tudo bem, são cards históricos. E sagas, né, cara? Uma carta acabada de inventar. Acho que a inclusão de saga com o termo histórico é mais uma coisa da edição, pra fazer alguma sinergia entre essas cartas. Mas se você pensar no longo faz prazo... Faz sentido, porque saga é uma coisa que foi feita pra representar um momento específico, né? Mas os encantamentos que tem... Então, saga é um tipo de encantamento, né? É um subtipo. E nem todos esses encantamentos são lendários. Então fica esquisito. É, se os encantamentos, se esses encantamentos todos fossem lendários, você poderia tirar saga da definição de card histórico. E você poderia carregar o termo saga para outras edições futuras. Porque artefato e card lendário tem em qualquer edição de Magic. Sim, mas é que eu acho que essa questão do saga é mais uma... É uma coisa... É um evento histórico. Por isso que eu não acho que tem um problema. Mas não necessariamente lendário. Que nem você pode falar que você tem... Sei lá, a formação dos guerreiros espartanos é uma coisa histórica. Mas não importa que eles sejam... Mas não é lendário. Não é uma... Mas é uma coisa que é típica de algum lugar e sei lá. É um... Representa uma coisa na história do plano. Mas não uma coisa necessariamente uma coisa que seja única. Enfim, pelo jeito isso aqui vai ser só uma coisa da coleção, por enquanto, né? Bem provável. É complexo, né? Porque você tem que ficar lembrando. Se tem uma criatura como a Joira aqui, que vai trigar toda vez que você conjura um card histórico, tem que ficar aceso. Bom, quantas lendas será que tem no deck do meu oponente? Quantos artefatos ele tá jogando? Quantas sagas? Porque é muita vantagem que ele pode tirar. Sim. Então é mais uma coisa para ficar de olho. Mas o termo é interessante, né? Histórico. Card histórico. Mágica histórica, melhor dizendo. E Felipe, uma mecânica voltou. Uma mecânica bem antiga, lá da época de invasão. Se chama Reforçar. Lembra de Reforçar? Lembro bem. Então, cara, Reforçar voltou em tantas oportunidades com nomes diferentes, né? Por exemplo, Escalar. Nada mais é do que um Reforçar. Uhum. É, lembrando que não é multi-reforçar, tá? É só o reforçar clássico. Exatamente. Né? A Wizards já deu vários nomes para essa mecânica, mas é bem simples. É simplesmente algo que você paga mais quando conjura uma mágica para ter um efeito extra. O exemplo que dá aqui é mais uma criatura lendária, Verix, asas laminadas, ou Verix, né? Que lembra de Horix, ele deve ser um descendente do Horix, que também era asas laminadas. É Bladewing, né? Uhum. É, o Horix era 6 manas, 6-6, atropelar, voar ímpeto, quer dizer, não tinha atropelado. O Verix é 2 e 2 vermelhas, 4-4, voa. Só que ele tem reforçar de 3 genéricas, e quando você paga o reforçar, ele entra em jogo e põe um bicho 4-4, voar, mais uma ficha de dragão. Então, por 7 manas, você pode ter 2 bichos 4-4 que voam. Interessante. É, interessante mesmo. É, reforçar, geralmente você tem uma coisa ligeiramente cara na base e uma coisa ligeiramente barata no reforçar. É. Mais ou menos assim que a maioria das cartas funcionam. É, reforçar é uma mecânica muito forte para limitado, né, porque ela permite que cartas que às vezes são drop 1, drop 2 adquiram muita relevância no late game. É, multi-reforçar era assim também, numa outra escala. Uhum. É, no construído permite sim que você, dependendo das cartas que saírem, né, construa decks que tem alcances que consigam, por exemplo, um mid-range que consiga jogar muito bem contra um outro mid-range ou também contra um deck de late game, mais de controle, né, porque ele tem essa flexibilidade na curva de mana dele. Então é interessante ver o que essas cartas vão fazer com o standard, né. É, eu gosto bastante de reforçar e prefiro do que a versão múltipla. Porque você pode fazer uma coisa mais diferente. Você pode fazer... É que nem... Se você for colocar, sei lá, pague X manas e coloque uma ficha 4-4 com voar. Quanto você ia ter que custar pra você poder fazer isso mais de uma vez? Difícil. É, então você consegue, acho que, dosar melhor. Aí você pode até não necessariamente nem custar mais caro na curva, né, normal dela, sem o reforçar. Uhum. E talvez custar colocar o reforçar um pouco mais caro, ou fazer o inverso, que é o mais comum, deixar um pouco mais caro no normal e com o reforçar um pouco barato. Porque você não tem que lidar com isso. E pode fazer algumas coisas mais diferentes, né? Também. Sim, bem lembrado. Tem uma liberdade melhor. Bem lembrado. Bom, continuando aqui agora com spoilers mesmo, né? Com cartas que foram aqui comentadas e são novas. Primeira coisa é, estamos voltando com o ciclo de checklands inimigas, cara. Acho ótimo. É, tava precisando, né? As checklands inimigas são aquelas lands que saíram pela primeira vez em Innistrad, original. Isso, muito bom. Tava precisando, tá ficando carinho. Isso. Aí, eu não sei, o pessoal reclama de reprint de checklands e tal. Eu não ligo de ter as 10 sempre que possível e assim, as mesmas lands, né? Podia variar e tal, mas sempre fica voltando, né? São os terrenos úteis e tudo. Sim, lembrando que elas também completam o ciclo que saiu em Ixalan, né? Que são as checklands de cores amigas. E elas interagem bem com dual lands, nós temos dual lands no formato. Então tá aí, ciclo de checklands inimigas. Essa sim dá pra dizer que vai ser raro, né? Apesar de não ter que falar com a habilidade. Não tem muito como fugir disso. Tem algumas cartas mais diferentes aqui que eu separei pra comentar, cara. Ajustar as contas, você tá lendo aí? Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar ela aqui. É, olha só que bizarro, Felipe. Primeira, acho que é a primeira carta que a gente tem, mesmo contando Commander e Conspiracy, que faz esse tipo de coisa, ó. É 2 e 2 pretas feitiço. Exile a criatura alvo, coloque 2 marcadores de lealdade em um Planeswalker que você controla. Eu acho que é a primeira vez mesmo. É, imagina, 4 manas, né, pra fazer isso. Então você começa com um Planinauta que custa 3 e dá um mais um dele. Sei lá, custa 3, entra com 3, dá um mais um dele e vai pra 4. Próximo turno, esse Planinauta vai pra 5. Você põe mais 2 marcadores castando essa mágica. Ele vai pra 7. E aí, provavelmente, a parte da Ultimate no próximo turno. Né? 2 marcadores é muita coisa. E você não perde muita coisa por castar essa mágica. É 4 manas e exile uma criatura. Você tá defendendo o Planinauta ainda. Sim. Gostei bastante. É um pouco cara, né? Mas. Sim. Vamos ver se vale colocar 2 marcadores. Precisa uma única criatura também. É, e tem competição, né? Por esse custo e nessa cor também, por outras mágicas. Mas nós temos uma Fênix boa agora no Standard, né? Que exige 2 removals para ser tirada de vez do campo de batalha. E tem uma outra Fênix interessante aqui, Fênix do Grito de Guerra. É 3 e 1 vermelha, 2-2 voa ímpeto. 2-2 é porcaria, né, filho? Muita coisa. É, não é legal. Só que olha só, toda vez que você ataca com 3 ou mais bichos, você pode pagar 2 e 1 vermelha e devolver essa Fênix do cemitério pro campo de batalha virada e atacando. É, ainda não faz ela ficar muito boa, né? Não é como a Fênix que joga no deck do Oco ou a Fênix de Chandra. Uhum. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando você ataca com 3 ou mais criaturas, você ativa uma habilidade lá de Retorno à Ravnica, lembra? Uhum. Batalhão. Sim. É o nome da habilidade. E a Wizards normalmente faz isso, ela traz umas cartas que não tem o nome de uma mecânica, mas que às vezes é uma mecânica que tá para chegar em uma nova edição, né? Então a gente está especulando aí o Retorno à Ravnica, que pela história vai acontecer, provavelmente é a próxima edição, que sai ainda esse ano ou no ano que vem, né? Se tiver Ravnica, tem as guildas, tem Boros, e Boros lida a mecânica tem muita cara de Boros. Mas podia usar keyword, né? Acho que vai contra a política deles de deixar muito complexo. Rápidos Cast, aqui é DR. Falando em lenda, Felipe, o Teferi vai entrar pra Sentinelas, cara. A gente sabe disso por causa do juramento de Teferi, encantamento lendário agora que entrou. Olha só. É o de custo mais alto até agora, né? Custa 3, uma azul e uma branca. É, quando entra no campo de batalha, exila uma permanente que você controla e devolva ela no início da próxima etapa final. e diz assim: você pode ativar as habilidades de lealdade de Paninautas duas vezes por turno, em vez de uma. Caramba. Você pode combar muito fácil, né? Tem uns Paninautas, né, que você ativa duas vezes, ou que nem o Tezeré, por exemplo, do como chama? Agent of Bolas, que você pode dar, você ativa pra cima e já dá ulta. Ah, é mesmo. Ah, o próprio Karne, né, cara? Karne já ulta? Não que ele ulta, mas ele chega a 14. Uhum. Ele entra com 6 e vai pra 14. E aí no turno seguinte ele já ulta. Então pode ser apelão. Só de ele poder se defender tanto, né? Sim, a habilidade é muito forte. Por isso que o juramento custa 5 manas, né? Lógico, como é lendário, você não vai pôr mais de um. E, assim, já que você vai pagar 5 manas, ele pega uma habilidade que pode ser interessante. Você blinca alguma coisa sua, né? Então, pode blinkar até um Paninauta que já tava ali, quem sabe. Exatamente. É. Mas blinkar é coisa do Vencer, cara. Como é que assim? O que o Teferi tá fazendo? Ah, agora sobrou pra ele o trampo. É, falando em Paninauta, nós vamos pro Karne, cara. Saiu uma carta do Karne, mais um Paninauta. E esse só custa 4 manas. Karne, vírgula, Rebento de Urza. Olha que nome bonito. Pomposo. Rebento de Urza. Entra com 5 marcadores, então. Tem mais um, revele 2 cards do topo do seu grimório. Um oponente escolhe um deles, coloque aquele card na sua mão e exile o outro com um marcador de prata. Então é tipo, mais um. O oponente escolhe qual das duas cartas que estão no topo você vai comprar, né? A outra fica exilada. Aí, menos um, você coloca um card que tem um marcador de prata que está no exílio na tua mão. Então, tipo, menos um, compra um card que está pré-selecionado. Compra um card que você quer. É. E menos dois, ou seja, ele não tem ultimate, você cria uma ficha de artefato 00 do tipo Constructor com esta criatura, tem mais um para cada artefato que você controla. Então, no mínimo, vai ser um artefato 1/1. Exatamente. Olha só, 4 manas para fazer tudo isso, parece um bom negócio. Se você, é bem legal. Se você precisar defender ele, você põe a ficha. Se você não precisar defender, você dá um mais um e compra a carta. Sim. Eu gosto bastante de Paninauta sem Ultimate. É interessante que ele vai... Acho que dá uma jogabilidade bem legal. Ele não parece mais forte do que o Karne original, claro. É, mas ele joga em qualquer deck aqui, por 4 manas também, tem que lembrar disso. Sim, é ele baratinho, 4 manas em colores. Isso, não pode ser tão agressivo assim, verdade. Mas mesmo assim... É, num deck que não tem artefato, ele não vai fazer tanto estrago, né? Mas de qualquer forma, 4 manas, dá pelo menos um draw. É, mesmo assim, uma puta vantagem de carta, né? Se você conseguir defender ele com frequência, você também pode ir um pouquinho mais agressivo, essa ficha de artefato. Oi. É 4 manas, vai pra 6 de lealdade, é bastante. Ele vai pra 6, ele já se defende bem. Mas... É como ele não tem ult, né? Acho que esse também é um motivo dele ter uma lealdade um pouco mais alta. Mas se você pensar nos servos que estão aí no standard, né? Tem a expertise de Sarong, por exemplo, que cria 3 servos. Além de outros artefatos, você pode fazer facilmente com o menos 2 dele uma ficha 5-5, por exemplo. Pode. Né? E além disso, você faz a ficha, deixa ela quietinha. No próximo turno, você joga mais artefatos. Aí a ficha cresce e você ataca com ela. E sim, o Karne pode usar a habilidade de pôr ficha 2 vezes e ele ainda não morre, porque ele entra com 5 marcadores. Então, pro nível de um standard da vida, eu acho que ele vai ver jogo, cara. Tem muita chance de ver jogo, sim. Até porque ele joga em qualquer deck, não tem a limitação da cor de, né? Sim, é só o deck querer o efeito dele, né? Ah, é um efeito legal, se tiver espaço, o pessoal vai querer usar sim. Ah, e pode ter a pegada mais agro, como eu falei, e também ter uma pegada mais controle, de ficar comprando carta. Por que não? É uma máquina de comprar carta. No mínimo, você vai fazer um por um, assim que você desce ele, que já tá bom. É bem interessante, eu gostei bastante. Não me parece apelão, não sei. Porque 5 manas, 4 manas, 6 de lealdade, comprando uma carta, é forte. É, não, acho que por enquanto não será nada apelão. Eu só tinha... Assim, a gente tem várias outras cartas selecionadas aqui, mas não vai dar tempo de falar delas. Mas você deve ter visto já, né, Felipe? A colinha que eu deixei aí. O que você achou, em geral, de Dominar até agora? Parece uma coleção bem interessante de jogar. Um power level legal. Não é um absurdo, mas não deixa de ser fraco, né? Talvez, eu não sei se vai chegar... A gente viu o Elfo de Llanor que a gente fala, vai acelerar, mas não tem nada muito... Também não parece tão barato. Até pela mecânica de reforçar, né? Sim. E Então, não sei. Talvez dê uma... Mantenha o standard um pouco... Deixa ele um pouquinho mais lento. Mesmo. Não sei. Parece... Mas tem o Mana Rock também, né? É, eu ainda não descarto a possibilidade dessa coleção estar bem complexa, tá? É, porque, assim, nós vimos um terço ou metade das cartas e tem muita coisa se referindo a criaturas lendárias, as próprias criaturas lendárias, por definição mesmo, pelo que elas são, elas têm muitas habilidades de mesa ou efeitos de quando entram em jogo. Então, isso deixa estados de mesa bem complicados, né? É, não quer dizer que não seja divertido, mas pode ser exaustivo, complexo. É, a edição parece muito bem construída para provocar aquele sentimento de nostalgia. Ela traz descendentes de personagens importantes da história de Dominaria. É, ela já dá aqui algumas ideias do que pode acontecer o Teferi entrando para Sentinelas, né? É, ela introduz muito bem essas mecânicas novas e habilidades dentro da Color Pie, que a gente conhece muito bem, dentro das lendas novas, né? Eu curti isso. É, uma coisa que dá para concluir do texto aqui é que a nau voadora Bons Ventos, se aparecer, ela não vai ser um veículo, porque se tivesse veículo, estaria explicado aqui nesse texto. Provavelmente. Isso é uma definição importante. E uma carta e um artefato com aquela representatividade não ser um veículo é um desperdício. Então, até pelo tom das cartas que nós vimos aqui, que não é bem de conclusão de uma história, é mais de apresentação de como as coisas estão, de um panteão, né, panteão, né, mas de um time de lendas enorme, eu acho que dá até para argumentar, Felipe, que a próxima edição, depois do Corset, talvez seja ainda em Dominaria. É possível. Porque se tem uma coleção com o nome de Dominaria, e na história alguma coisa tem que acontecer. Então, teoricamente, você tem que ter uma conclusão para esse arco, né? Então, é bem possível, sim, que a próxima, depois do Corset, seja ainda em Dominaria. E aí a gente só vai para Ravnica em 2019. Né? E aí, sim, alguma coisa mais ruim, mais dark, aconteça em Dominaria, a gente morra, coisas assim. É, mas eu não sei, porque ó, eles foram encontrar o Teferi. Beleza. O Karne tá aí. O que é estranho, porque o Karne tava em Rodin. Sim, ele voltou a ser Plenalta, transpondo pra cá. Nem sei se trouxe alguma coisa do óleo, eu acho que não. Provavelmente não, mas... O que é estranho? Me parece que é este... É um Karne bem diferente daquele outro Karne. É, ele tá com outra pegada, né? Mas será que isso é só uma carta ou é algo que a história vai refletir? É verdade, pode ser. Pode ser. Ele tá comprando carta e, na verdade, ele tá decidindo o oponente... deixando o oponente decidir que carta você vai comprar, né? E de qualquer forma, a segunda habilidade também é de comprar carta. E a outra é de pôr uma ficha de artefato. Então, ele não tá com aquela pegada de exilar cards do oponente, nem permanente do oponente, nem restartar o jogo. É completamente diferente. Ele não tá com a pegada pacifista que ele tinha quando era criatura, e não tá com a pegada também de transformar artefato em... que não é criatura, em criatura, que é uma habilidade que ele tinha quando ele era lá em Saga de Urza. Então tá muito diferente mesmo, e mudou bastante, e talvez a história reflita isso. Em que tempo isso vai acontecer, né? Porque como é que funciona o tempo? Aí outra, cara, a Cabala. Nós não vimos muita coisa da Cabala ainda, exatamente, mas sabemos que eles são meio que um dos antagonistas. Então acho que dá pra meio que especular aí que talvez tenha uma outra edição depois. É possível, eles falaram que pode acontecer, né? Isso fecha a nossa discussão das cartas em si, cara. Só falar um pouquinho o que eu achei também do que nós vimos até agora de carta. Eu acho que o destaque não é tanto pro power level, mas sim para aquilo que eles estão forçando na gente, né? Não só a nostalgia, mas eles estão experimentando com coisas novas aqui, né? Eles estão tentando, acho que talvez até cativar uma geração de jogadores que não tiveram a nossa educação de Magic, para que eles comprem esses heróis, comprem essas cartas e relacionem as cartas antigas com essas. Vejam até no teu próprio Commander, se você juntar um Multani novo com um Multani antigo, ver o que acontece, os Teferis que você tem, o Jodá com outras lendas antigas. Então, e até dando um gostinho também para os jogadores novos verem o poder de cartas que eram muito fortes antigamente, como o Manipulador Gélido, que voltou, né? Inclusive. Uhum. Então, é uma jogada legal. É arriscado, porque quando fizeram isso com Kamigawa, foi uma porcaria de edição. Foi. Tanto em Power Level, como em design. Foi muito bagunçado. Eles estão correndo um risco aqui, mas se você não corre o risco, você perde a oportunidade também. Então... Não, não vai ter sido. Não, eles nunca iam falar Dominaria com se não colocassem todo o esforço em cima. Sim. Porque é uma coisa que todo mundo quer ver voltar para Dominaria. Todo mundo que jogou qualquer coisa em Dominaria quer que isso volte. Tudo acontece em Dominaria. É uma carta assim única que nem por toda a pressão que os caras têm dinheiro pode fazer, porque se os caras ferrarem isso, é capaz de causar, eu acho que a maior crise do Magic. tem um probleminha também com a outra parte, né? Assim, é muito legal que eles tenham tido esse trabalho, essa consideração com os jogadores mais antigos, porém, a forma como tudo isso veio à tona é muito chata. Acho que foge do controle deles, né? Mas é muito chato que a gente tenha que ler um texto de mais de 50 páginas, que não tem imagem das cartas, nem flavor text, né? E que venha tanto tempo antes do lançamento da edição. Isso é meio chato, né? Eu gostaria de ter aquelas semanas de spoiler em que a gente tem tempo para ver cada carta, analisar, que tem um artigo contando a história. Agora é meio que aquele feeling de... Qual foi a última edição mesmo que spoilou um monte? Ixi, não lembro. Eu não lembro, mas... Foi agora, né? Porque é que foi recente. Foi recente. Foi X? Não, não foi X, não foi Rivais. Se foi, foi Ixalan. Foi Ixalan, não foi? Foi Ixalan que saíram. Eu nem olhei, né? Eu não cheguei a olhar. Que tiraram foto. E aí ficou meio chato. E eu não queria que Dominaria fosse assim, né? Porque Dominaria tem, como você falou, um lugarzinho especial no nosso coração. Mas isso, como falei, foge do controle deles, da gente. Então. Sim, parece que foi um erro menos. Foi mais um erro e não uma maldade, assim, entre aspas. Não parece que foi o. Que nem os outros casos, né, que o pessoal realmente pegou e... Ah, vamos fazer o leak. Foi mais uma falha. Isso. Agora, sua opinião geral, Felipe, sobre as mudanças... tem dois tipos de mudanças aqui, né? As estéticas e as de regra, né? Vamos começar pelas estéticas primeiro. De estética, a gente tem a mudança do frame ali, com a parte do nome da lenda, da criatura lendária mais enfeitada, né? Bonitinho, legalzinho. É, ok. A gente não viu, não dá pra saber se é bonito ou feio, mas... Mas eu acho que diferencia o suficiente pra você saber que aquela carta é especial. O que eu acho esquisito é que essa mudança venha em uma coleção em que tem muita lenda. Porque aí deixa de ser especial, deixa de ser um destaque. Imagina se você lançasse uma edição com pouca lenda. Pô, aí... Mas eu acho que isso foi feito... Podia ter vindo numa pouca lenda, podia... Mas eu acho que isso é uma questão para facilitar a mecânica. Como eles têm coisas que dependem de você controlar uma lenda ou não, você identificar facilmente a lenda é bom para uma questão de jogabilidade. Então eu acho que é mais mais por esse caminho que foi escolhido a mudança e a coleção. Bem lembrado. Eu acho que é estratégico também, sabe por quê? Por causa de feitiço lendário. Pra jogar um feitiço lendário, você tem que ter um planinauta ou uma criatura lendária. Se a criatura lendária tem um frame diferente ali no nome, já chama atenção. Planinauta vai chamar atenção de qualquer jeito, né? Eu tenho que tirar esse desgraçado da mesa. Então você sabe que ele tá na mesa. Agora, a criatura lendária tem que ter alguma coisa pra chamar atenção. Então é interessante que tenha assim também. Além... Criatura que nem lembra. Acho que o Rishka, por exemplo, várias vezes esquecia que é lendário. Então agora... Dificilmente, acho que eu nunca joguei dois dele, mas assim, passando por ele assim, na hora de pasta, nossa, direto. Então, de fato, você me convenceu, a mudança de frame casa muito bem com a introdução desse novo tipo de feitiço, né? Além disso, tem outra mudança estética, que é a tirar reserva de mana. Isso acho que é unânime, né? É bom. Assim, acho que sim, é uma questão... Se você pensava em questão de reserva de mana, vai continuar pensando. Se você não pensava, vai continuar não pensando. Então, Assim, quando eu aprendi a jogar, eu aprendi o conceito de reserva de mana muito rápido. O conceito de esvaziar a reserva no final de cada fase, de cada turno, não foi tão rápido assim. Mas eu acho que a presença das palavras reserva de mana ali na carta não ajuda. Basta você explicar uma vez para o pessoal: existe uma coisa chamada reserva de mana, e a mana entra ali, você tem que usar na fase, no final da fase, a mana esvazia. Então, se você não usar, esvaziou. Pronto. Não precisa estar escrito em toda santa carta. Só ocupa Não, não. espaço. Sim, é desnecessário. Eu tô louco pra ver essa imagem do Elfo de Llanowar, cara. Vamos ver. Mas e em relação às outras mudanças de regra, né? Agora sim, introdução de resistência à magia da cor, você já falou. Não curtiu tanto assim, eu até curti. Feitiços lendários também. Você compartilha da minha opinião de que a palavra é um pouco infeliz para esse feitiço, mas ajuda a lembrar que você precisa ter uma criatura ou planinauta lendário, né? Sim, é. Mas eu meio que. Ah, não sei, cara. Não. Não vale grande coisa pra mim. Eu gostaria de ver outra palavra, mas tudo bem. É. É mais lenda para minha coleção. Fazer o quê, né? É. É que, né? É que assim, como que você vai dar o fio de lendária pro feitiço? Você não quer alterar a regra de construção de deck. Sim. Mas aí também, se você puder usar a hora que você quiser, do jeito que você quiser, também não dá pra ser lendário. É, eles. Resolveram desse jeito. Foi o melhor? Não sei. Precisava ter um feitiço lendário? Não sei também. Mas, como é o tema da edição, pode ser, exile carta lendária alvo do cemitério. Aí faça diferença, alguma coisa nesse sentido. Sim. Eu acho Ou que. retire a carta. Descarte a carta lendária alvo da mão do oponente. É que tem, né? Tem carta assim. Sei lá. Então. Acho que Despise faz isso. Descarta a criatura lendária, o Planalto. Avançando um pouco, Felipe, a introdução de sagas, aquele tipo de encantamento e de. O termo histórico, né, dentro das cartas, que o termo histórico vai lembrar artefato, card lendário ou saga. Essas coisas dependem muito das cartas que utilizam essas coisas, né? Então, por enquanto a gente é melhor não, nem ficar especulando, porque depende das que saírem. Assim, acho que vai ter saga boa, saga ruim, e cartas com histórico é como toda edição, assim, você escolhe um tipo de carta ou uma temática e fica olhando para ela o tempo todo. Nesse caso é histórico porque é o tema de Dominaria, é lenda, é história, né? Então vai ser mecânico para a edição, às vezes para o standard. Não que seja uma coisa que vá para o resto do Magic. Vai ser uma coisa fechada nessa coleção ou no, no, nas coleções que se passarem em Dominaria, né? Para não precisar dizer bloco. Lembrando que histórico é um pouquinho chato de manter. Você tem que ficar ligado, né? Se você tem removals, o que o meu oponente tem de histórico, que tipo de carta ele pode ter, que, enfim, é uma coisa difícil. É meio chato de ficar checando. Sim. E que mais? Agora sim, né? A mudança mais forte aqui, eu acho que foi a mudança de visar o Planinauta direto, em vez de redirecionar dano para ele. Tá mais intuitivo, não tá? É, mas é intuitivo. Certo. Tirou um pouco o flavor do que era um Planinauta quando foi lançado, mas o Planinauta quando foi lançado já era meio diferente. Sim. Era outro flavor, total. Sim. Eu também acho que a gente expôs nosso É, pensamento sobre acho que é isso logo no uma. Eu começo. não sei se é uma mudança, que acho que a gente não comentou. É que as cartas que contam a história vão ter o símbolo de Planinauta na caixa de texto e vai ter um número, ou um link, na verdade, e um número indicando a sequência que vem na história. Ah, isso já tem. Não, São com um as número Story link, né? Spotlight, sim. Mas com um link. Não é o link do artigo, é o link pro Magic Story, né? Eu não lembro de ter URL, mas enfim. Tem sim. Eu tô ouvindo um cachorro aí, que legal. Quase 1 hora da manhã, mas quem mora do lado não deve estar achando legal, não. Cara, então é isso. Assim, no geral, eu acho que são muitas mudanças para uma coleção só. Talvez isso tire um pouquinho do nosso divertimento com as cartas novas e com o flavor delas. Mas é muito difícil bater o martelo nessa afirmação sem olhar o flavor e olhar as artes, porque Magic, no final das contas, é a nossa identificação, nossa identidade, né, com Magic, são essas coisas, né, são as imagens das cartas. Eu acho que dos males o menor é uma coleção repleta de nostalgia, então a imagem e flavor test vão ter um papel super importante na coleção, porque essa é o sentimento da nostalgia que meio que eles estão angariando nessa coleção, e isso não só ter o texto das cartas desperta um pouquinho, mas não é nem um décimo do que é. E eu espero muito que a complexidade introduzida por essas novas mudanças não diminua o divertimento que eles planejaram, né? Porque eu imagino que lá dentro tem um povo preocupado em fazer cartas e outro povo preocupado em atualizar regras, em deixar a estética mais limpa, né? Tirando reserva de mana, por exemplo. Então eu espero que isso não tire, porque eu queria muito aproveitar essa edição. E cara, talvez valha a pena para quem faz coleção de Lendas fechar a coleção de Dominaria inteira. É, igual Kamigawa. É, mais ou menos como Kamigawa. Porque tem muita coisa lendária, feitiço, criatura e tal. Eles capricharam, espero que o ambiente limitado seja bom. A gente tem aí um conflito interessante de horário. Você sabia que o fim de semana de pré-release do Core Set 2019 é o mesmo do fim de semana do GP São Paulo? Não sabia. É, eu tô esperando. Me pareceu estranho. Eu entrei em contato com a Tiana Fireball, tô esperando resposta ainda. Se eles vão realizar, vão poder realizar pré-releases ou selados normais durante o GP. Eu acho que selados tradicionais não, né? Porque não vai estar vendendo o Core 7 ainda. Mas talvez eles possam realizar pré-releases dentro do GP. Porque se não, é com esse formato de Dominaria que a gente provavelmente vai jogar os selados do GP. E eu acredito que sejam esses selados que vão dar a classificação para o Booster Draft, o Rochester Draft de beta, né? Mais informações de beta não, de Unlimited. Mais informações sobre isso no próximo episódio regular do Ragdos Cast. Mas o pessoal que está antenado aí já sabe que vai rolar um negócio desse. Então é interessante já começar a pensar, para quem quiser, uma chance de draftar Unlimited ou pensar nos Last Day Qualifiers, coisas assim, do GP São Paulo, pensa no limitado dessa coleção. Porque provavelmente não vai ser do Core 7 2019. Sim. Eu acho que não. Se é pré-release, não vai ter como. Pois é. Mas é isso aí, Felipe. Acho que a gente pode conversar das outras cartas depois. Eu queria lembrar o ouvinte que são quase 1 da manhã aqui de sexta para sábado e a gente deu um jeito de gravar, apesar de não ter tido podcast regular essa semana, porque precisava falar sobre isso para que o próximo cast não fique tão grande, né? Exatamente. Então, queria agradecer, Felipe, obrigado, acho que colocamos em dia aí, foi muito legal ver esses nomes, saber o que vem por aí, né? E sim, coleção nostálgica parece que tá legal. E compartilhar desse entusiasmo aí contigo também, que é um companheiro aí das antigas de Magic. É legal ver essas coisas. Um tempinho, né? Obrigado aí, ouvintes, se esquecemos de alguma coisa aí, ou se vocês têm opiniões também, tanto iguais como diferentes, por favor, comenta, né? No Twitter, que é @hackdoscast, no e-mail, hackdoscast@gmail.com. Ajuda bastante, a gente gosta de conversar também com quem pode, com quem tem opinião, igual e diferente, a gente só tem a ganhar. Beleza? Obrigado, Felipe. Eu que agradeço, MP. Valeu, pessoal.